Nem adianta tentar, você não vai me esquecer. Pode até me evitar, tentar se esconder. Quando desejo apertar, quando bater solidão, você vai ver que eu sou dono do seu coração. E vai me procurar, vai me dar razão, vai querer viver de novo essa paixão. Pode escrever, vai acontecer, você vai voltar pra mim um dia. Pode esperar, não vai demorar, eu vou te dizer, eu já sabia. Pode escrever, vai acontecer, você vai voltar pra mim um dia. Pode esperar, não vai demorar, e eu vou te dizer, eu já sabia. Quando desejo apertar, quando bater solidão, você vai ver que eu sou dono do seu coração. E vai me procurar, vai me dar razão, vai querer viver de novo essa paixão.